Respire profundamente. Deixe o ar entrar. Deixe o ar sair. Este é o momento de limpar sua energia e abrir o caminho para a fortuna fluir até você. Sinta uma luz suave descendo lentamente sobre seu corpo. Uma luz de cura. Uma luz de limpeza. Uma luz que dissolve bloqueios antigos. Enquanto respira, repita mentalmente: sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A cada repetição, sua vibração sobe, sua energia se expande e sua mente se abre para receber. Agora permita que esta luz entre na sua mente, no seu coração, na sua alma. Ela apaga memórias de falta e escassez. Repita comigo, devagar: eu libero a escassez. Eu libero todo medo sobre dinheiro. Eu libero tudo o que impede minha fortuna. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto um alívio surgindo dentro de você, como se algo pesado estivesse indo embora. É a energia antiga sendo removida. Agora, uma porta começa a se abrir diante de você. A porta da fortuna. Ela só se abre quando você está limpo. E você está entrando nessa vibração agora. Repita calmamente: eu permito a fortuna entrar. Eu permito que a riqueza se aproxime. Eu permito que a sorte me encontre. Respire, sinta, receba. Agora visualize uma luz dourada brilhante entrando pelo topo da sua cabeça. Ela desce devagar, passa pela sua mente, pelo seu peito, pelo seu corpo inteiro, até os pés. Essa é a luz da fortuna. Repita com fé: a energia da fortuna flui em mim. A fortuna me reconhece. A fortuna me escolhe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinta seu corpo vibrar, como se estivesse sendo preparado para algo grande. Agora repita lentamente: eu sou merecedora da fortuna. Eu sou merecedora da prosperidade. Eu sou merecedora da abundância. A fortuna começa a se aproximar. Você sente, você percebe, você aceita. Repita devagar com intenção: eu recebo a fortuna agora. Eu recebo oportunidades financeiras. Eu recebo bênçãos inesperadas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Permaneça nesta vibração, nesta luz, nesta energia. A fortuna está se conectando a você e continua chegando com facilidade, com naturalidade, com abundância. Agradeça. Obrigado, fortuna. Obrigado, universo. Obrigado, divindade. Obrigado por toda a prosperidade chegando até mim. E para selar esta limpeza e ativação, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sua energia está limpa. Sua vibração está elevada. A fortuna já está um mar a caminho. E assim é, está feito.